noite em noite fria. Que era eu, seu sonho, sua fantasia. Que era eu, a realidade, o dia a dia. Mas você não percebia. Que era eu, que te guardava no meu peito. Te queria do seu jeito. Que era eu que aceitava seus defeitos, mas você não viu direito. Que era eu. Um dia você vai procurar por mim. Olha, gente, a minha carta destaque de hoje é a carta do índio apaixonado de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Mas, rapaz, São Félix do Araguaia, eita, que eu conheço muito São Félix do Araguaia, já estive pescando por lá. Inclusive, teve uma rádio nacional que eu fui lá inaugurar, a Rádio Nacional de São Félix do Araguaia. Era rádio e TV, ficava num container. E bem na beira do rio, quando dava a época de enchente, de alagamento lá, o container era bem alto, porque a água passava por baixo dele, assim. Era um negócio até interessante, viu? Um negócio até bacana da gente curtir lá de cima do container, você vendo o rio passando por baixo dele ali. Era um programa legal, viu? Legal mesmo. Eu gostava de quando ia lá ter que fazer algum programa diretamente lá de São Félix do Araguaia. Eu achava bom demais da conta, viu? Mas então, hoje a carta é do índio apaixonado de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Já, já, menino! Olha, agora vamos rodar o Maurício Fares aí. Minha menina é o número da música, é o nome da música, ó. Bom, né? Então, vamos ouvir lá o Maurício Fares cantando. Menina, eu te quero tanto. Menina, sem ti não posso viver. Menina, teu amor me alucina. Oh, minha menina, não me faça sofrer. Menina, teus olhos tão doces, teu rosto tem a luz do luar. Menino, sonho de minha vida é um dia contigo casar. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Você é aquela que faz morada em meu coração. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Você é aquela que faz morada em meu coração. Menina, dos olhos tão doces, teu rosto tem a luz do luar. Menino, sonho de minha vida é um dia contigo casar. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Você é aquela que faz morada em meu coração. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Você é aquela que faz morar em meu coração. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Olha, aprenda que tudo na vida tem um preço e sua vida dependerá de suas escolhas e somente você será responsável por isso. Essa é mais uma frase de internet, né, que a gente recebe aqui. Essa aqui, por exemplo, foi postada no meu Facebook pelo meu amigo Bispo Santiago,

que é que eu tô fazendo aqui? Chorando por ela. Que é que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por ela. Que é que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela. Se essa danada não tá nem aí, meu grito de amor eu nem quero ouvir. Ele no embalo de outra paixão. Chega de saudade, eu não choro mais. Vou mostrar pra ela como é que se faz. Tô mandando embora minha solidão. Tem mulher solteira aí? Tem sim, senhor. Tem cachaça pra tomar? Tem sim, senhor. Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar. Tem mulher solteira aí? Tem sim, senhor. Tem viola pra tocar? Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar. Tem mulher solteira aí? Tem sim, senhor. Tem cachaça pra tomar? Tem sim, senhor. Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar. Tem mulher solteira aí? Tem sim, senhor. Tem viola pra tocar? Tem sim, senhor. Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar. Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui, eu quero é me apaixonar. E aí, você já pegou a cartinha aí no correio da sua cidade pra ser o Papai Noel de uma criança carente? Ainda não? Ora, dá tempo, meu amigo, até o dia 20 desse mês você ainda pode entregar aí, é um presentinho. Vai lá na agência do correio, pega uma cartinha dessas que as crianças mandam pro Papai Noel e seja o Papai Noel dessa criança. Isso, pega lá uma cartinha, são presentes simples, presentes baratos, que você pode dar para essa criança e fazer a alegria dela. Ora, não custa nada, né, gente? Às vezes a gente fazer um ato desse de caridade vai trazer uma alegria, uma felicidade enorme para muitas crianças. Então, pegue lá uma cartinha, compre o presentinho e entregue lá na agência do correio, junto com a carta, que eles vão entregar para essa criança o presente que você está sendo aí, o Papai Noel dela, viu? Vale a pena, viu? Você vai sentir muito bem, vai sentir aquela leveza no seu coração de estar fazendo um gesto de amor e caridade, viu? Agora vamos rodar aí Johnny e The Hurricanes, Red River Rock. Oba! Essa aqui também é bonita. Roda lá, menino! Programa Maurício Fares. Às quintas-feiras, pelas 21h, temos algo espetacular para si. Músicas todas gravadas ao vivo durante 30 minutos com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 9 da noite, no Canal 1. Eles foram artistas de sucesso, mas o tempo encarregou-se de os deixar esquecidos. Aqui, no Canal 1, em De Tamisa a Yellowstone, fazemos questão de os recordar. Artistas que foram míticos nas suas regiões, tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos da América. De Tamisa a Yellowstone. Às quartas-feiras, às 6:30 da tarde, aqui no Canal 1. Que evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. Sempre a versão mais escutada de uma música é a mais conhecida ou a mais admirada. Pronto para ser surpreendido? Um contra o outro. Um programa de Carlos Bonaparte que põe frente a frente três músicas com três versões diferentes. Todos os domingos, entre as 10:30 e as 11 da manhã, no Canal 1. É às segundas, às 21 horas... que o amor acontece no Canal 1. Os sentimentos falam em romantismo no ar. Às segundas, às 9 da noite, com Ricardo Teodoro, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Daqui um pouquinho eu vou trazer a nossa carta de destaque, né? E a carta de hoje, gente, é a carta do índio apaixonado de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. É já já que vocês vão conhecer essa história aí. É o índio apaixonado. Legal, legal, né? E olha, você também quer participar do nosso programa, quer participar do programa Maurício Fares, ou quer participar de algum programa da Rádio Estúdio Brasil? É só você entrar no site www.radioestudiobrasil.com.br e lá tem um quadrinho contato. Você clica nesse quadrinho e vai abrir uma janela então, onde você pode escrever para o programa que você quiser, você pode pedir a música que quiser, você pode mandar um recado, enfim, você pode participar da forma que achar melhor. E o pessoal que não tem computador, o pessoal que usa apenas, que ouve o programa pela emissora de rádio da sua cidade, você também pode entrar em contato através da caixa postal 0633... Tá anotando? Caixa postal 0633, CEP 71749-1970, Brasília, Distrito Federal. Aí você coloca lá em cima, programa, qual programa que você está querendo mandar sua cartinha, programa tal, aí com esse endereço, caixa postal 0633, CEP 71749-1970, Brasília, Distrito Federal. Pronto. Aí a sua carta chega até... chega aqui às minhas mãos, ou às mãos de qualquer locutor que você está aí interessado em participar do programa, e a gente vai te atender com todo prazer, viu? Olha o Léo Magalhães que canta aqui agora, 1º de abril, eita, que essa aqui é uma mentira danada, hein? 1º de abril, já viu, né? Dia da mentira. Roda lá, menino, roda, roda. Foi por causa de você, posso jurar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. não vá pensando que ainda sofro por você. Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada e eu já te esqueci. Quando o amor se acaba, o coração sabe o caminho a seguir. Deve ser outra pessoa, ou um caso parecido. Deve ser alguém querendo só brincar contigo. Mas se fosse diferente, e esse cara fosse eu, você também assumiria que não me esqueceu. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Segue a sua estrada, eu já te esqueci. Você também assumiria que não me esqueceu. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Vamos seguindo com o programa Maurício Fares. Eita, que bom, que legal. Tô aqui junto com você com muito carinho, com muita felicidade, com muita paz e amor no coração. Olha, gente, eu morei uma temporada no estado do Pará. Morei na cidade de Redenção. E lá no Pará igual a qualquer parte do país. É igual a qualquer lugar do Brasil. Só que tem os regionalismos, né? Aquela coisa típica de determinada região, de determinada cidade. E o estado do Pará, particularmente, ele se caracterizou pelas florestas, pelos rios, pela castanha do Pará, que é uma castanha assim, muito consumida e de um valor nutricional muito grande. Agora, na música, então, o estado do Pará se tornou muito conhecido com a música carimbó. Carimbó, siridó, né? Serindó e outros estilos assim que são mais ligados à música, quase a música caribenha, quase a música que vem lá das Antilhas e do Caribe. Então, o Pará tem uma riqueza musical muito grande e grandes artistas. Agora, o Calypso, sem sombra de dúvida, foi a marca registrada de todos aqueles que cantam, cantam no estilo da música paraense. Olha aí, por exemplo, Nego Loiro. É um camarada que, para vocês aqui no resto do país, não, ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, Nego Loiro. Mas lá no Pará, lá naquela região ali, ele é bastante conhecido. E olha a música que ele vai cantar aí pra gente. É o Brega Pai D'Égua, Nego Loiro. Vamos nessa, roda lá, menino, roda, roda. Eu quero é mais dançar contigo coladinho, roçar o meu umbigo no vestido, ai como é lindo. Vou te levar para dançar na minha ilha, ouvindo brega no meu radinho de pilha. Que maravilha, na minha ilha, que maravilha. Dançar brega é pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua. Dançar brega é pai d'égua, amor, pai d'égua, amor, é pai d'égua. Dança brega, pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua. Dança brega, pai d'égua, amor, pai d'égua, amor, é pai d'égua. Brega, brega, brega. Eu quero é mais dançar contigo coladinho, passar o meu umbigo no teu umbiguinho. Ai como é lindo, ai como eu digo, ai como é lindo. Vou te levar para dançar na minha ilha, ouvindo brega no meu radinho de pilha. Que maravilha, na minha ilha, que maravilha. Dança brega é pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua. Dança brega é pai d'égua, amor, pai d'égua, amor, é pai d'égua. Dança brega é pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua. Dança brega. Pai d'égua, amor, é pai d'égua. Dança brega é pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua. Dança brega é pai d'égua, amor, pai d'égua, amor, é pai d'égua. Dança brega é pai d'égua, pai d'égua. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Tá quase na hora da nossa cartinha de destaque. É, depois dessa próxima música aí, nós vamos aí conhecer a história do índio apaixonado de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Ah, rapaz, nessa próxima música aqui eu quero oferecer com muito carinho para um grande amigo, uma pessoa que eu quero bem demais da conta. Ele adora essa música. É o meu amigo Romildo. Ô, Romildo, essa aqui é para você, viu? Sabe quanto tempo não te vejo, cada vez você distante. É o Leandro e Leonardo que vão cantar Talismã. Roda, menino, roda nessa. Vamos lá. Cada vez você é distante, mas eu gosto de você. Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois e joga fora nossos medos. Vai, saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Vai, que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois e joga fora nossos medos. Vai, saudade, diz pra ela, diz pra ela para você. Bom, gente, agora sem muita demora, sem perda de tempo, vamos para a nossa carta destaque de hoje. E agora, a carta destaque do ouvinte. E conforme eu vinha dizendo desde o início, é a carta do índio apaixonado de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Olha só o que ele escreveu aqui. Meu amigo Maurício Fares, tudo bom? Tá tudo bem. Olha, Maurício, eu sou o índio da tribo Chavante, aqui de Santa Isabel do Morro, que você conhece muito bem. Conheço, só que eu achava que aí vocês fossem Craôs, né, da tribo Craô, mas na verdade Chavante, né? Pois é, eu achava que era Craô e na verdade é Chavante. Mas olha, Maurício, eu também te conheço, viu? Uma vez você veio de avião e foi fazer um show e também visitar a Rádio Nacional de São Félix. Eu estava falando no começo sobre isso aí. E eu já fui várias, tinha ido várias vezes, né, a São Félix, e principalmente quando tinha a Rádio Nacional. Mas naquela época, Maurício, eu tinha 8 anos, viu? Mas já te admirava e gostava muito da sua música Cachorro Doido. A Cachorro Doido, essa aí foi um sucesso danado mesmo, né? Principalmente a criançada adorava essa música. Olha, Maurício, mesmo eu sendo índio, eu nunca gostei de namorar com as moças da minha aldeia, não. Sempre eu atravessava o rio e ia namorar com as moças brancas. Eu tinha uma namorada linda demais, ela me amava muito e eu queria levar ela para morar comigo na aldeia. Mas os pais dela nunca aceitaram o nosso namoro, dizendo que mesmo eu sendo um índio bom, isso não iria dar certo, porque nossos costumes são muito diferentes. Mas mesmo assim, Maurício, nós continuamos namorando. Até que um dia ela me deu a triste notícia que iria embora de São Félix. Ela iria para Goiânia para continuar os seus estudos e que iria ficar na casa de uma tia irmã do seu pai que morava lá. Maurício, eu senti uma dor enorme no meu coração. Quando foi agora em junho, Maurício, ela saiu de madrugada num ônibus que ia para Goiânia. Eu ainda tentei ir até lá para me despedir dela. Mas quando eu cheguei com a canoa do outro lado, o ônibus já tinha ido embora, levando meu amor. Hoje eu estou aqui sofrendo e chorando e com os olhos tristes, olhando o rio que tanto serviu de palco para o nosso amor. Por favor, Maurício, eu gostaria que você lesse a minha carta para ver se consola um pouco o meu coração. Agradece o seu amigo Maan Tapiete. Olha, menino, como eu disse, eu te conheço bem em São Félix do Araguaia, conheço a sua aldeia, né? Agora, que coisa você não gostar das moças de sua aldeia e querer namorar com as moças brancas, como você diz, né? É claro que a diferença de cultura entre vocês é muito grande. Você tem seus costumes da tribo e as moças da cidade não iriam se acostumar a essa vida, não. Pode ter certeza disso que não. E você também, por sua vez, não iria conseguir muito se acostumar a viver na cidade, viu? Na cidade você vai viver de quê? Você tem alguma profissão? Então veja que são coisas que a gente tem que analisar, né? Tudo bem que existe amor entre você e essa menina, mas só amor não enche barriga não, viu? Maan Kayabi, opa, Tapiete, né? É, Maan Tapiete. Eu lembrei do meu operador da Rádio Nacional, né? O Maan Kayabi. Aí na hora que... quando vi Maan aqui, já lembrei do Maan Kayabi. Na verdade, esse aqui é o Maan Tapiete. Bom, já lembrei dele. Já que falei nele, então um grande abraço. Olha, veja, já que eu estou falando do Maan Kayabi, ele veio para Brasília, ele estudou, fez curso de operador, adquiriu uma profissão e trabalha. Aí sim, ele arranjou um meio de sobreviver na cidade. Agora você vai sobreviver de quê? E com o quê? Já pensou nisso, meu amigo? Olha, não quero jogar um balde de água fria não, mas já jogando ao mesmo tempo, né? Eu acredito que se você quiser viver como os brancos, terá que fazer uma opção pela cidade e arranjar uma ocupação. Caso contrário, você vai ter que ficar aí na sua aldeia mesmo, junto com seu povo, porque aí vocês têm proteção e ajuda. E na cidade, essa ajuda não vai ter não, viu? Pode ter certeza que não. Se você for para a cidade, aí você vai ter que ficar aí vivendo de quê? É, a coisa é complicada. Então, meu amigo, cada coisa no seu lugar. Você na sua aldeia tem todos, toda a segurança, tem todo o privilégio de ter uma vida livre, sem muito compromisso. Já na cidade, não. Na cidade, se você não seguir a lei do homem branco, aí a coisa fica ruim pro seu lado, né? Então é bom a gente pensar direitinho se vale a pena esse risco que você está querendo correr, tá bom? Boa sorte para você, fica com Deus, felicidades, viu? E um abraço pro pessoal da sua aldeia aí, tá? Qualquer dia desse eu quero voltar, quero ver se ainda tem oportunidade de voltar a São Félix aí, para matar a saudade de todo mundo, viu? E aí, uma música que eu rodo aí para você, acho que você vai gostar de ouvir essa música aí, viu? Vai gostar sim. É o Hamilton Lelo que canta Adeus, meu grande amor. Foi o que aconteceu com você, teve que dar adeus pro seu grande amor, não é? Então canta Hamilton Lelo, Adeus, meu grande amor. Roda, menino! Ontem eu chorei demais, tanto que eu nunca tinha chorado. Ao ver as águas daquele rio, recordei muitas coisas do passado. Recordei quem me faz sofrer esta dor e aos poucos me consome. Parece que até as águas dos rios em murmúrio vive falando teu nome. Eu já não tenho calma, eu vivo atormentado. Eu vi que não consigo esquecer mais aquela, porque até as águas e o vento no espaço e o silêncio da noite murmuram o nome dela. Ontem eu chorei demais, tanto que eu nunca tinha chorado. Ao ver as águas daquele rio, recordei muitas coisas do passado. Recordei quem me faz sofrer esta dor que aos poucos me consome. Parece que até as águas dos rios em murmúrio vive falando o seu nome. Atormentado, eu vi que não consigo esquecer mais aquela, porque Cheguei até as águas e o vento no espaço e o silêncio da noite murmuram o nome dela. Ontem eu chorei demais. Bom, minha gente, depois dessa aqui, ó, vou vazar na braquiara, vou cair fora, mas tem o próximo programa. Então você que tá aí me acompanhando, me aguarde, viu? Menina, beijão pra você, meu amigo, um abraço, um chute na canela também, tá? E ó, brigadão, foi uma alegria mesmo, muito grande estar aqui, ter estado aqui com vocês até agora, tá? Então fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau, tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro!